Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre o argumento epistemológico de Benacer Raf. Bom, o problema que eu pretendo apresentar hoje é o argumento epistemológico de Benacer Raf, que é um argumento que tenta mostrar que a concepção platônica ou realista da matemática está errada. Vale lembrar que, em linhas gerais, a ideia principal do realismo matemático é que a gente está, de certa maneira, comprometido com a existência de objetos matemáticos. E esses objetos são abstratos, né? Ou seja, eles não dependem do ser humano. Não dependem de nenhuma estrutura física, não dependem da mente, essas coisas. Então a ideia principal do realismo matemático é que existem objetos matemáticos, e esses objetos são abstratos. Após falar um pouco sobre o argumento de Benacer Raf, eu vou falar também sobre uma possível resposta a esse argumento dada pelo filósofo Mark Balliger, que ficou conhecida como platonismo pleno. Muito bem. Então, no ano de 1973, num artigo chamado Verdade Matemática, o filósofo americano Paul Benacer Raf vai propor um argumento que tenta refutar aquela abordagem realista, né, ou platônica, com relação ao conhecimento matemático. A abordagem é esta que diz que conhecimento matemático é um conhecimento sobre entidades ou objetos abstratos. A ideia que o Benacer Raf tem de conhecimento é o conhecimento causal, a noção de conhecimento que pressupõe que exista alguma interação causal, né, ou alguma interação de causa e efeito, entre o sujeito que conhece, né, o sujeito que possui alguma crença acerca da realidade, e algum fato objetivo que torna aquela crença verdadeira. Então, nesse sentido, a questão levantada pelo Benacer Raf é como que nós podemos ter conhecimento de objetos abstratos, ou seja, objetos não localizados no espaço e no tempo, que são tomados como existentes pelos realistas matemáticos, se nós mesmos somos seres localizados no espaço-tempo. Então, como que a gente pode apresentar o argumento de Benacer Raf? Então, primeiro, a gente está considerando uma noção causal de conhecimento. Ou seja, todo conhecimento envolve uma conexão de causa e efeito entre um sujeito e um objeto do conhecimento daquele sujeito. Agora, vamos supor que o realismo matemático esteja correto. Daí o que acontece? As teorias matemáticas são teorias sobre entidades, né, ou objetos abstratos que são independentes do ser humano. Ou seja, a gente não tem nenhuma conexão causal com esses objetos. Agora, se nós não temos conexão com esses objetos, então nós não deveríamos obter conhecimentos deles. Mas isso contradiz o fato de que nós temos conhecimento de verdades matemáticas. Então, de acordo com Benacer Raf, a hipótese que está errada é a hipótese do realismo matemático. Então, ele conclui que o realismo matemático está errado. De maneira resumida, a grande pergunta que o Benacer Raf propõe é, então, como que se dá a aquisição do conhecimento matemático, né? Como que funciona essa conexão entre seres localizados no espaço-tempo, né? Que somos nós, seres humanos, e as entidades abstratas da matemática, né? Ou como que nós temos acesso a tais entidades. Então, esse é um problema bastante importante que o realismo matemático teve que enfrentar e tem que enfrentar até hoje, né? Bom, diversas respostas foram dadas a esse problema. Já comentei aqui, por exemplo, a resposta do Kurt Gödel, né? O Gödel vai propor que é possível que seres humanos possuam conexão com essas entidades abstratas. Então, em outras palavras, a mente humana é capaz de entrar em contato com essa realidade matemática e adquirir informação dessa realidade. A ideia de Gödel é que a gente tem uma espécie de sentido que nos permite o acesso a essa realidade matemática. Esse sentido Gödel vai chamar de intuição matemática. E essa intuição matemática operaria de forma análoga à nossa percepção sensorial dos objetos físicos. Para ele era muito claro que a gente tem uma percepção de uma realidade abstrata da matemática. Então, até por isso, essa ideia, né, do Gödel é considerada um platonismo tradicional, né, digamos assim. Uma outra resposta ao problema será dada pela filósofa Penélope Mede. A resposta da Mede vai ficar conhecida como platonismo naturalizado ou simplesmente naturalismo matemático. Enquanto Gödel vai dizer que os seres humanos têm aquela espécie de sentido matemático, uma intuição matemática, a Penélope Mede vai tentar mostrar que, no primeiro momento, a gente adquire conhecimento matemático por meio dos sentidos usuais mesmo. Então ela vai tentar colocar os objetos matemáticos, né, ou trazer de volta os objetos matemáticos para o espaço-tempo, onde eles estariam ao alcance de nossas faculdades empíricas, digamos assim. Nesse sentido, ela vai dizer que alguns objetos têm que ser concretos. Essa visão, que comentei, né, fica conhecida como naturalismo, acho que a própria Penélope Mede vai abandonar essa visão e propor uma nova ideia mais para frente. Mas eu vou comentar sobre isso em episódios futuros. E uma terceira resposta, que é a que eu vou dar um pouco de mais ênfase aqui, é aquela proposta pelo filósofo Mark Balliger, que é chamada de platonismo pleno. Então, de um modo geral, o platonismo pleno parte do ponto de vista de que todo objeto matemático possível de existir, de fato, existe. Em outras palavras, podemos dizer que existem objetos matemáticos e que eles esgotam todas as possibilidades de existência. Então, supondo que essa ideia é verdadeira, a gente obtém conhecimento de um objeto matemático simplesmente conceituando ou pensando nesse objeto. Então, independentemente do objeto, desde que ele seja consistente, nós criamos uma representação segura desse objeto, pois, pelo platonismo pleno, ele existe. Nesse sentido, tudo o que teríamos que saber sobre um objeto para termos conhecimento dele é que ele seja consistente com o que já se sabe. Ou seja, o conhecimento de um objeto matemático, que é problemático de acordo com o argumento de Benacerraf, que envolveria uma conexão entre seres concretos e seres abstratos, né, digamos assim, é trocado pelo conhecimento da consistência desse objeto. E a grande vantagem desse ponto de vista é que, para o conhecimento da consistência de um conjunto de sentenças, não precisamos ter acesso aos objetos aos quais elas fazem referência. Então é isso que vai propor o Balliger. É claro que no momento que eu faço essa transição do conhecimento do objeto para o conhecimento da consistência, a primeira pergunta que a gente se faz é como que nós temos conhecimento dessa consistência? Então eu vou dar um exemplo aqui, que é do próprio Balliger. Fiz algumas adaptações. Então veja que eu não preciso ter acesso à primeira criança nascida no ano de 2016, por exemplo, para saber que as sentenças que afirmam que essa criança é do sexo feminino e que ela é brasileira são consistentes entre si. Da mesma forma, também não preciso ter acesso a essa criança para saber que as sentenças que afirmam que ela possui 3 quilos e que ela possui 5 quilos são inconsistentes entre si. Então, trazendo essa ideia para a matemática, a gente pode dizer, por exemplo, que não precisamos ter acesso ao número 4 para saber que as sentenças 4 é par e 4 é positivo são consistentes entre si. E que, da mesma maneira, as sentenças 4 é par e 4 é ímpar são inconsistentes. Então, o que o Balliger está tentando mostrar aqui é que nós não precisamos ter acesso aos objetos matemáticos para ter algum conhecimento desses objetos. Uma outra ideia do platonismo pleno é que todas as teorias matemáticas consistentes são verdades sobre alguma parte do reino matemático abstrato. Essa ideia é interessante porque nós temos hoje em dia diferentes teorias matemáticas que possuem axiomas diferentes entre si, mas que são internamente consistentes, né? Ou pelo menos a gente acredita que sejam consistentes. Um exemplo clássico disso é o axioma da escolha. A gente sabe que o axioma da escolha é independente de uma teoria de conjuntos, que é a teoria Zermelo-Franco, que eu vou chamar aqui de ZF. Então a gente tem que ZF mais o axioma da escolha e ZF mais a negação do axioma da escolha são duas teorias internamente consistentes. Na verdade, para ser mais preciso, se ZF é consistente, então eu posso criar uma teoria juntando ZF com o axioma da escolha, que vou ter uma teoria que continua consistente, e eu posso juntar ZF com a negação do axioma da escolha, que eu vou ter uma outra teoria que continua consistente. Essa ideia vai contrastar com aquele platonismo clássico do Gödel, que veja, para Gödel, por exemplo, o fato de que um axioma seja independente é um problema, porque para ele, essa indecidibilidade de um dado axioma significa que nós temos uma descrição incompleta da realidade matemática, né? Então, tem uma única realidade matemática e essa descrição está incompleta, né? Até porque uma sentença matemática ela deve ser verdadeira ou falsa em uma dada realidade completa de conjuntos. Então, dentro dessa concepção do Gödel, o matemático deveria movimentar esforços no sentido de encontrar novos princípios que nos permitam decidir pela veracidade ou pela falsidade daquele axioma, né, no caso específico considerado. Agora, pelo platonismo pleno, a adoção de novos axiomas pode ser dada pragmaticamente, né, ou seja, a gente pode optar por certos princípios porque eles permitem simplesmente resolver mais problemas, né, ou resolver problemas em aberto. Então, a presença de uma proposição indecidível numa dada teoria não significa que você tenha uma descrição incompleta da realidade matemática. Pelo platonismo pleno, você tem descrições de partes dessa realidade matemática. E nesse sentido, é legítimo estudar ambos os casos, né? Então, lá no exemplo do axioma da escolha, é legítimo eu estudar tanto ZF com o axioma da escolha, tanto quanto ZF com a negação do axioma da escolha, porque ambas as teorias descrevem uma parte da realidade matemática. Bom, existem outras questões que o platonismo pleno deve enfrentar, algumas objeções, mas eu vou encerrando por aqui. Então, falei um pouco sobre o problema epistemológico de Benacerraf, que pede uma explicação ao platonismo matemático de como nós, né, seres humanos, localizados no espaço-tempo, podemos ter conhecimento de objetos matemáticos abstratos, postulados pelo platonismo, então, objetos não localizados no espaço-tempo. Falei também sobre o platonismo pleno do Mark Balaguer, que propõe que todo possível objeto matemático existe, portanto, nós temos conhecimento desse objeto simplesmente porque todos os objetos matemáticos concebidos, desde que consistente, existem. Então, nesse sentido, há uma transferência do conhecimento do objeto em si para o conhecimento da consistência desse objeto, que, é claro, vai trazer novas questões a serem respondidas, até porque a consistência é um assunto bastante complicado dentro da lógica e da matemática. Bom, caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre essas questões, você pode dar uma olhada lá na postagem do episódio, que está no site numeroimaginario.com.br. Lá você vai encontrar links para alguns artigos sobre o tema. Eu vou recomendar dois artigos. O primeiro é um artigo do André Nascimento Porto, que é Conhecimento e Verdade na Matemática, um argumento de Benacerraf e a reação do platonismo matemático. E o segundo artigo que eu recomendo é o artigo do próprio Mark Balaguer, chamado Platonismo Pleno, no qual ele apresenta a sua resposta para o argumento de Benacerraf e tenta também responder a várias objeções. Então vou deixar esses dois artigos em destaque lá na postagem que você pode encontrar no site numerimaginario.com.br. Então por hoje é isso. Agradeço por você ouvir o podcast e até mais.